Oi, estamos aqui para mais uma podcast. Eu sou a Alice e hoje eu vou entrevistar Hernande Valentim do Prado, mais conhecido como meu pai. Fala aí, pai. E aí, beleza, Alice? Beleza. Pai, então fala aí algumas músicas que você gosta. Bom, eu separei aqui, quando você me pediu para pensar em umas músicas para a gente tocar no programa, eu só separei uns punk rock aqui. Tá. Pode falar a primeira. A primeira? Eu pensei assim, já que a gente está bem próximo do Natal, da gente ouvir aquela música Papai Noel, Velho Batuta. Ai, ela é muito legal. Que é uma música legal. De Natal para homenagear todos os ouvintes aí, né? O que você acha? Então, eu posso colocar aí um pedaço dessa música? Você sabe cantar essa música? Não, pior que não, mas eu mas lembro dela. Mas você lembra dela, né? É, eu lembro. Ah, então beleza. Vou colocar então a música. Gostaram, pessoal de casa? Acho que o pessoal gostou, porque tá todo mundo naquele espírito de Natal agora, então eu acho que as pessoas devem ter gostado, devem ter mexido com o coração delas, pensar em Papai Noel, essas coisas todas, né? E por que que você gosta dessa música? Aí essa música me fazia pensar bastante. Sim. Então vamos para a segunda música? Vamos, eu escolhi uma outra música aí de uma banda que eu gosto muito, que é o Replicantes, que é o Surfista Calhorda. Muita gente pode relembrar e muita gente pode acabar conhecendo essa música, né? Você conhece essa? Ainda não. Bota o som, DJ Alice! Ele não surfa nada, ele não surfa. que ele tá falando, mas se essa música é boa, vamos acreditar o que o papai fala. Você gosta dela, assim, por quê? Eu gosto dela porque eu acho que ela é engraçada, ela faz uma crítica social. Ah, então é só isso, né? Não, é que passou um carro aí na rua e não dava pra gente continuar falando com o carro na rua, passando, né? É. Pai, então, a terceira, quer dizer, música. A terceira música é Polícia, do Titãs, mas eu escolhi essa gravação aqui com Sepultura. Você gosta do Sepultura? Eu não sei o que é isso. Sabe o que é Sepultura? Aquela banda que faz bastante barulho. Então vou pôr a música, aí você ouve aí, depois você me diz se você gosta, então. Tá. Então vamos para o DJ Pai. Gosta dessa música? Eu acho que o que eu mais gosto nessa música é que ela é acelerada, né? E ela fala umas coisas assim bem interessantes sobre a polícia, que é o lado negativo da polícia, né? De atacar pessoas que não precisa, de reprimir manifestantes, de reprimir trabalhador em protestos, estudantes, né? Então, e é um momento importante que a gente está vivendo no Brasil hoje com a polícia voltando a atacar trabalhadores, voltando a atacar manifestantes. Certo. Mais um carro passando aí, ó, no nosso estúdio. Nosso estúdio aqui vaza muito barulho de carro, né? É, pai. A quarta música aí que você escolheu. Então, a quarta música que eu escolhi foi Sangue de Bairro, do Chico Science. Chico Science morreu, mas ele deixou muitas músicas boas pra gente ouvir, e entre elas tá essa música aí, Sangue de Bairro, que é da trilha sonora daquele filme Baile Perfumado. Essa você já ouviu, né? Já. Escuta aí. We'll be right back. vendo? É boa, não é? É. Especialista também são. Essa música também não dá pra entender nada, mas ela é bem legal e bem divertida. Ela tem batidas de maracatu também. E você gosta de maracatu? Então, vamos para a quinta e última música. A quinta e última música que eu escolhi para o pro seu programa aqui, Alice, é Até Quando Esperar, que é da minha banda favorita nessa vida, minha banda favorita de Brasília, que é a Plebe Rude. Que é para lembrar que existe muito dinheiro rolando nesse mundo, mas que a nossa parte a gente quer saber onde é que tá, não é? Então vamos ouvir! Que eu queria ouvir hoje de manhã, quando a gente estava na praia.